Olhei as dores sob o sol, as lágrimas que não têm fim. Oprimido sem consolo, clamam, mas não há pra quem ir. A força dos opressores cega a visão do coração. Mas em meio à solidão, eu busco a tua direção. Melhor é ser dois, Senhor, na jornada caminhar. Se um cai, o outro levanta, em teus braços vamos estar. Dois juntos, um só caminho, teu amor nos vai guiar. E o cordão de três dobras nunca se quebrará. Vi a vaidade e a aflição, o trabalho que traz divisão. Cheias de pressa, noite sem satisfação. Melhor é o descanso que em ti eu posso achar. Um pouco é suficiente, teu amor me faz sonhar. Melhor é ser dois, Senhor, na jornada caminhar. Se um cai, o outro levanta, em teus braços vamos estar. Dois juntos, um só caminho, teu amor nos vai guiar. E o cordão de três dobras nunca se quebrará. Ó Senhor, em ti confio, tua sabedoria é paz. Mesmo em meio à incerteza, teu amor nunca nos deixará. Aos que estão sozinhos, teu consolo virá. Em cada lágrima um brilho, tua luz nos guiará. Melhor é ser dois, Senhor, na jornada caminhar. Se um cai, o outro levanta, teus braços vamos estar. Dois juntos, um só caminho, teu amor nos vai guiar. E o cordão de três dobras nunca se quebrará. Melhor é ser dois em ti, teu amor nos unirá. Em cada passo, em cada dor, contigo vamos caminhar.